4004. Cinco quatro no cinco autoridade da linha e mantém cabeceira no zero. Sete Luiz, que autorizando a decolagem de pistão no 7, vento no 40 graus, 089. Fox 018. Prosa, Romeu, Fox 018, gol no 8, fica bem, obrigado. Solo 3, solo 35, litro direita, solo 121, decimal 1. 121, 1, 1, 4. Passa aqui no Índia, decolando 35, controle 1208. 1208, saque aqui no Índia, uma boa. Salvador, papapá, Serra aqui no Índia, na Dael. Serra aqui no Índia, sube mantenha 400, saída da Dael. 400 Dael, saque aqui no Índia. Quadro no 5, autorizado a decolagem de pistão no 0, vento no 30 graus, 089. Autorizado a decolagem no 0, 4 no 5. Pode esperar pronto, boa no 7. No 755, autorizado a linha, manda a cabeceira no 0. Quatro no 5, decolou 37, controle 3054, 5, boa tarde. Boa tarde, sub mantém 140, saída Coral, trip 495. Subindo para 140, Coral 495 da trip. 1856, passa 160, chama o centro, 12685, altera 12545. 2085, 2545, 956. Voe direto Coral, da presente. Presente, direto Coral, 5495. Uno 601, desse mantenha 2000. Suporte localizador, livre ILS X-Ray. Desce para 2000, ajustado 1017, poderá estabilizar o X-Ray da presente. No 755, autorizado da colégio de Citão, no 0, vento no 40 grau, 099. Autorizado da colégio de Citão, no 0, para o voo no 755. Pronto, 3567, você pode ser. Manter o ponto zero. No 755, do Paulo 40, controle 120, sinal 8. 1208, 755. Mike Alfa Hotel, autorizado o táxi até Papá, pode para ingresso. Submantenha 360, saída da El. Saída da El, 360, 755. Começar e fazer o DNA, mas eu quero ser no zero. Olhar e manter, pista 1-0, tá 3567. Esse mantém 4000 pro Diamã para chegar da mão, Romeu, meu gol. Chegada Bonf, desse mantém a 050, vigilante. Está 755, ao controle? 755. E vetoração para separação de trato, curva à esquerda na proa 180. Tráfego 12 horas, 9 milhas, rumo sudoeste, passando 060, Alfa Tango 72 da Trip. Ciente do tráfego, proa 180, aguardando a vetoração. Afirmativo, em caso de falhas, ao cruzar o nível 120, reassuma na proa de Leda. Em caso de falha, cruzar 120, proa de Leda. 601, continua a aproximação, olhando se está livre, ajuste no 07. Dado Next Ray, Ozon, 601. 601, passadora, complete final ILS, chame a torre, 11895. 1895, já. Meu Golf, voe direto, toque da presente. Trouxe voa, toque da presente, o Roberto Nadal. Choque trem, autoriza o pouso, pitão no 0, vento no 30 graus, 079. 130, com 7 nós, o trem já está baixado, travado, o 9601 tem o livre pouso. Trem 3567, do Palácio 44, controlando as aves, sinal 8. 208, trem 3567. Mike Alfa, até o mandato. Mantenha alinhado cabeceira 17. Salvador, TAM 3567, passando 1700 metros. 3567, sube, mantenha 380, saída da rua. TAM 3567. Aquilo Índia, controle. Você escuta até aquilo Índia? Chama agora o centro em 125, 1 na antena 3325. 125, 1 no 13325, certo? Pô. Vai passar um 40, chama o centro em 1251, na antena 3325. 251 no 3325. Air Force, Brasília Air Force 2281, clear Mari arrival, fly direct to Mari, report red for descent. Mike Alfa Hotel. Me escuta? Mike Alfa Hotel, autorizado, decolagem de sono 7, vento 1, 40 graus, 089. Salvador, boa noite, Azul 4206, ponto espera da 1-0. Azul 4206, mantenha ponto espera 1-0. Será 1-0, azul, 4-0-6, ponto espera. Solo 601, solo 47, livre à direita, solo 121, décima 1. À direita, 211, bom, 601. Hotel, decolou 48, controle 1 da 0, sinal 8. 08, hotel. Controle, Salvador, Michael Hotel. Mike Alpha Hotel, sub mantém 360, saída da El, vigilância radar. Da El, Mike Alpha Hotel. Papá Romeu, Romeu, Romeu Golf, é o controle? Qual a velocidade que está mantendo? Possível manter essa velocidade até mais próxima medidora? Gente, vamos manter. Controle Salvador, então 3567 para Elessa. Solicita para o de Elessa, por favor. Então 3567, solicita para o de Elessa. Oi, direto Elessa, 3567. Elessa na próxima. Parabéns, Pedro. Pode tomar posição, pode. Dois Elessa. Romeu, Romeu Golf, desse mantenha 3.000, ajuste 1-0, 1-7. 3.000, Romeu Golf. Leme 2-0-1, decolador 49, controle 1-2-0-8. 1-2-0-8, 6-2-0-1. Controle de Salvador, boa noite, Oxenair 6-2-0-1, decolado da El. Oxenair 6-2-0-1, no sub mantenha 3-6-0, saída da El. 3-6-0, saída da El, 6-2-0. Tivo, vou então rotatória, desça para 1.500 pés, ajuste 1.017. A rotatória é para 1.500 pés. Do 206, autorizado de decolagem, pistão no 0, vento no 40 graus, 079. Isso, decolagem, 142, 1273, mantém 50. Sim, mantém 50, 1273. É, se for de setor, ele vai ter alguma declaração, não? Provavelmente não, 1273. Vai seguir um tráfego de menor performance, porém o tráfego é transporte de enfermo. Ok, então pode ficar isso, não, 1273. Afirmo. Controle azul 4206. 1.500 pés. Azul 4206, sube mantenha 370 na saída PUCA. Saída PUCA, sobe para 370, confirmando? Afirmativo, 370, saída PUCA. Que é o hotel, controle? Se é possível voar na proa de moto, você. Hotel, controle. Seria possível voar na proa de Mótima, Michael, hotel? Não, vetoração para aí, separação de trato, curva agora à esquerda na proa 1950. Chané 6201, voe direto bridge da presente, está restrito a ascensão ao nível 120. Bridge 120, restrito a 6201. Direto bridge. Direto bridge. Controle Salvador TAN 3567, solicita troca de frequência para o centro Recife. Afirmativo, chama 1260, alterno 288. 260, 280. Gol no 7, correção, gol no 273, desse mantenha 4000, ajuste 90 na 7. 4000, 90 na 7, gol no 273. Oxané 6201, nesta proa autorizado continuar a ascensão para o nível 320. 320, Oxanero 6201. Que o Oxanero 6201 desconsidere a última informação, continue a ascensão ao nível 3620. 360, 6201. O Michael Faltello, curva à direita na proa 190 e está autorizada a ascensão restrita até o 320. Romeu Golf, informe quando avistar a aeróbica. Já com a 17 vista, Romeu Golf. Chame a torre 11895. Levanta com boa noite. Boa. Gol no 273, após pelo, desça para 2000, ajuste 1097, atualizado final do ILS, X-Ray, informe estabilizado. Após pelo 2000, reposta para o X-Ray, gol no 273. Gol no 7, aponta lá, final do vídeo, Romeu Golf. Hotel, controle. Na escuta, Michael Hotel. Tem da proa 190 e em caso de falha de comunicações com o centro, após 30 milhas nessa proa, reassumir a navegação na proa de bridge. Chame agora o centro na frequência 1251, na alterno 3325. 1253, caso de falha de comunicação, após 30 milhas, boa bridge, Michael Hotel. Correto, a frequência secundária é 13325. 3325, hotel. O Xané 6201, chama o centro agora na frequência 1251, alterno 3325. 354 no 5, é o controle? E passou posição coral, serviço radar terminado, chame Léos na frequência 120, decimal 1. Manhattan. O 4206 poderia voar Aracaju? Que solicite diretamente ao centro na frequência 12685, alterno 2545. 2085, 2545, obrigado. Romeu, Golfe, avistado, chefe trem, autorizado posto. Estão no 7, vento 1,40 graus, 099. Depois no 7, Romeu, Golfe. Tá, informa que está baixado, fechado. Zirichi 2, Airborne 2, 5, control 1, 2, 0, decimal 8. 4, 0, decimal 8, reporte de aula 0, 2, 1, 2, 7, 6, 7, 2, 0, boa. 7, 6, 7, 2, 0, mantém a posição. Decola separado, 6728. 6728, autorizado ENEM, mantém a posição 0. 6728, está autorizado ENEM, mantém? Firmo, autorizado ENEM, mantém o 720, autorizado decolagem de pistão no 0, vento 1,40 graus, 089. Autorizado decolagem, dá no 0, 273, complete final ILS, chame a torre 11895. 2, 1895, 236, pega a minha. Sim. Sério 281, qual a PRO que tá mantendo? Golfe no solo 2100, confio em pátio. Utilizado backtrack, tem risco de teu corte. Vai livrar a esquerda. Pode manter essa proa e autorizado sinal DLS é que se reinforme no localizador. Boa noite, Gono 273, passou o externo configurado. Gono 273, continua a aproximação, cheque trem, autorizado pouso, pistão no 0, vento 1,40 graus, 079. Ele pousa no 0, Gono 273, baixou o hidragão. Gono 3894, identifique, chegada a mar, pista para o nível 050. Objeto 1720. Objeto 1720, contato radar, subiu para o nível 360, autorizado Leda. Leda, muito obrigado, senhor. Subiu 360, o mensagem